subsídio, não é subsídio. Então, a maioria das pessoas, eu mesmo já cometi esse erro, não vou negar para vocês não, eu mesmo já cometi. Então, subsídio é com som de S, não dizer como em subsíndico, subsolo, né? A regra geral em nossa língua, assim determina quando a letra S vem depois de uma consoante. Então, você entendeu, né? Quer dizer, veio depois da consoante B, B, S. Então, ela conserva o som de S, subsídio, ok? Não cometa mais este erro, por favor. Gostou? Gostou, papudo? Ó, vamos trazer uma dobradinha. Todas as vezes que eu rodo aqui uma música da Márcia Ferreira, eu ofereço para o maior fã da Márcia Ferreira que nós temos aí em todo o Brasil, que se chama Clodoaldo Dantas. Ele mora lá em Fortaleza, no Ceará. Então, Clodoaldo Dantas, olha só, a nossa queridíssima Márcia Ferreira vai cantar para você. E depois, o Vitor e o Léo, com a participação do Zezé de Camargo e Luciano, Quando Você Some Assim. Então roda as duas aí, Me Liga e Quando Você Some Assim. Roda, menino, roda. Só nos falamos quando você quer.

Cleiton Aguiar. De segunda a sexta, das 2h30 às 4 da tarde, com Cleiton Aguiar no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Rapaz, deixa eu mandar um abração aqui pro meu amigo José Nilton. Ele é locutor lá de Itaiobeiras, Minas Gerais, da Rádio Belém FM. É 87.9. Ô, Zé Nilton, um abração para você e para todos os ouvintes aí da Rádio Belém, viu? Muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela audiência e muito obrigado por estarem retransmitindo o programa Maurício Fares também. É tão bom, viu, saber que vocês estão aí curtindo a gente, né? Curtindo o programa que a gente faz aí com muito carinho, com muita alegria. Então, um abraço mesmo bem especial para todo mundo aí de Itaiobeiras, Minas Gerais. Eu sei que aí na região, todo mundo só ouve a Rádio Belém. E isso é muito bom, muito legal. Então, é muita gente que está acompanhando o nosso programa também. Olha, o Marcos Dione vai cantar agora, Mulher Proibida, ou Mulher Danada. E aí tem uma participação do Maurício Fares, viu? Eu faço aí um vocalzinho pra ele, faço uma segunda voz pra ele aí na hora do coral, né? Vamos lá, Marcos Dione, Mulher Proibida. Sei que vou sofrer com a tua ausência, mas mesmo assim eu tenho que me conformar, porque a mulher que amo é proibida. Por isso agora, pra evitar o perigo, temos que deixar. Quando a noite vem chegando, começo a pensar, lembrando o nosso passado que não vai voltar. Eu já sei que ela tem outro em sua vida. Por isso agora, lembrando de tudo, me ponho a chorar. Seu marido, o que eu não quero para mim, não desejo a ele, porque sei que é muito triste um homem traído. O que eu não quero para mim, não desejo a ele, porque sei que é muito triste um homem traído. Sei que é muito triste um homem traído. O que eu não quero para mim, não desejo a ele. Porque sei que é muito triste um homem traído. Gente, no começo da reforma ortográfica, teve um item que causou polêmica demais da conta, a utilização do hífen. Ninguém chega num acordo, até hoje tem a maior confusão. Eu estava vendo aqui agora, alguns estudiosos querendo arranjar uma fórmula para explicar quando se deve usar ou não o hífen. O hífen, sabe, aquele tracinho que usava para separar palavras, né? Então, hoje, já ninguém sabe mais quando se usa o hífen ou quando não. Aí agora eles estavam colocando aqui algumas informações, mas ficou mais confuso, mais complicado, é melhor deixar como está. Na pior das hipóteses, você tem dúvida como, quando utilizar o hífen, se deve ou não utilizar, é preferível você não usar, que aí você não comete, pode cometer omissão, mas não comete um erro de colocar talvez um hífen num lugar que não deva colocar, não é mesmo? É melhor você deixar sem tudo aí, porque aí se alguma palavra tiver de colocar o hífen, é mais fácil você colocar do que depois você retirar, não é? Então, é uma regra terrível. Eles não chegam num acordo. Olha que todos os estudiosos aí, eles tentam botar uma regra aqui para explicar como é que você vai entender, acaba ficando numa confusão tão grande que ninguém entende. Eu não consegui entender. Não é que eu seja mais burro do que os outros, não. É porque não dá para entender mesmo, não, viu? Ó, o Glenn Medeiros vai cantar agora. Never Gonna Sting My Life. Opa, essa também é bonita. Roda lá, menino. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. That you seem so long, and you I see forever hold so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live. My love for you, you wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. The world may change my whole life, but nothing's gonna change my love for you. It's not so easy. Our love will need a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know

E hoje a história, a carta é do homem dividido entre dois amores de Ribeirão Preto em São Paulo. Olha só o que ele escreve aqui. Meu amigo Maurício Fares, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, eu sou daqui da região de Ribeirão Preto e ouço o teu programa todos os dias. Pena não ter também nos finais de semana. Epa, epa, pode parar. Você quer matar o velho? Todo mundo agora tá com essa mania de ficar aí dizendo que eu deveria fazer programa também no final de semana. Gente, vocês querem me matar, é? Olha, para com isso, viu? Para com isso, deixa Dilson e vamos Nelson, que tá bom a Belsa, viu? Mas não, vamos à sua cartinha. Olha, Maurício, eu sou casado, pai de três filhos, lindos assim como pai. Ih, eu já vi que você é daqueles, hein? Lá vem bomba. Minha mulher é uma boa mãe, Maurício, era uma boa esposa também. Mas parece que depois do terceiro filho ela ficou traumatizada e não quer mais saber de transar comigo, dizendo que tem medo de engravidar novamente. Olha, eu digo a ela que a gente pode usar preservativo e tudo mais, mas não tem argumento que faça com que ela me aceite novamente na cama junto com ela. Você sabe como é que é, né, Maurício? O homem tem as suas necessidades. E eu, como não estou tendo relação com minha mulher, então resolvi arranjar uma quenga fora de casa. Ah, Maurício, eu descobri um pitelzinho. Uma menina linda, de corpo escultural e muito fogosa. Aí passamos a transar. E estava tudo indo muito bem. Só que ela é um pouco exigente, Maurício. Fica sempre querendo presentes caros, roupas caras. Eu até que tenho condição de bancar esse luxo dela. Mas tem hora que eu acho que é um abuso da parte dela. O pior aconteceu, Maurício, porque minha mulher descobriu tudo e me colocou contra a parede, dizendo que agora eu tenho que decidir com quem eu vou querer ficar. Eu tentei explicar para ela que a outra era apenas porque ela não estava me aceitando em casa. E que eu, na verdade, a mulher que eu amo é ela. Mas nada adiantou, Maurício. Agora eu estou na corda bamba sem saber o que fazer. Por favor, me ajude dando um conselho. Agradece o homem dividido entre dois amores. Cara, você é bem safadinho, hein? Ah, é claro que o homem tem as suas necessidades. Ficar sem sexo é dose. Mas por que você não fez as coisas certas, hein? Se a sua mulher ficou assim depois do terceiro filho, foi por trauma, pós-gravidez. A primeira coisa que vocês teriam que fazer seria procurar um especialista, um psicólogo e coisa e tal. Mas parece que não, você não procurou. Não fez nada disso e logo foi procurar outra mulher fora de casa. É muito cômodo pra você, né? Você é bem safadinho. E fica aí gastando fábula com a outra, quando poderia estar dando um tratamento psicológico de primeira pra sua mulher. Ô bicho, mas ainda tá em tempo, viu? Tá em tempo de você reverter essa situação. Procure ajuda psicológica pra sua esposa e pra você também. É, porque você parece que não tá raciocinando certo não, moço. Ô gente, você fica... Tudo bem que você tem as suas necessidades, mas... Pô, você tem que fazer as coisas certas, moço. Vamos parar com esse negócio de ficar aí fazendo as coisas de forma adoidada. Procure um tratamento psicológico com a sua mulher, né? Procure se afastar da vida dessa outra. Sua mulher tá certa em te colocar na parede, porque nenhuma mulher quer ser apenas a outra na vida de alguém. Mesmo ela não estando transando com você, né? Mesmo ela não estando aceitando você na cama, mas nenhuma mulher quer ser apenas a outra na vida de ninguém. E isso que você tá fazendo com essa mulher, com a outra também, ela tá sendo a outra na sua vida. Aprenda de uma vez por toda, rapaz. E não cometa mais esse tipo de erro não, viu, seu safadinho? Moço, mas é danado, né? Homem é bicho que só pensa mesmo com a cabeça. É aquela lá de baixo. Não pensa com a cabeça de cima, não. Essa de baixo aí é boba, rapaz. Essa cabeça de baixo aí, ela não tem muito juízo, não. A gente tem que pensar com essa cabeça de cima aqui. Moço do céu. Toma atento, sujeito. Toma jeito, sujeito. Onde é que você já viu uma coisa dessa? Vai lá, arranja aí um tratamento psicológico. Tudo isso aí que aconteceu com sua mulher foi trauma pós-parto. Nada que um psicólogo e um tratamento psicológico não possa resolver. Pode ter certeza. Aí, depois que ela voltar a te aceitar na cama e coisa e tal, você vai falar, puxa vida, realmente o Maurício tinha razão, viu? Eu tava dando uma de mané aqui, de João sem braço, querendo curtir uma fora e ter uma em casa aqui e curtir um pitelzinho fora. Mas o Maurício tinha razão. Minha mulher, meu amor é ela. Eu tenho que ficar ao lado dessa aqui, que é a mãe dos meus filhos. Tá bom? Faça desse jeito, meu amigo. Você não vai se arrepender, não, viu? Grande abraço pra você. O que é que eu rodo pra você? O que é que eu rodo pra você, hein? Ah, ó. Já que você tem dois amores aí, então vamos rodar aí o Jamelão, tá bom? Jamelão. É matriz e filial. É porque você quer ter a matriz e quer ter a filial, não é? Mas você não vai ficar com esse negócio não, que você acaba ficando sem nenhuma. É apenas a música que eu rodo aí pra você, viu? Matriz e filial, Jamelão canta. Vamos lá! Quem sou eu pra ter direitos exclusivos sobre ela, se eu não posso sustentar os sonhos dela, se nada tenho e cada um vale o que tem? Quem sou eu pra sufocar a solidão da sua boca? Hoje diz que é matriz e quase louca. Quando brigamos, diz que é a filial. Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito, é bem possível que eu não tenha mais direito de ser matriz por ter somente amor pra dar. Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando, se sua sina sempre é voltar chorando, arrependida, me pedindo pra ficar? Passou a ser o meu defeito, é bem possível que eu não tenha mais direito de ser matriz por ter somente amor pra dar. Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando, se sua sina sempre é voltar chorando, arrependida, me pedindo pra ficar? Mas que camaradinha safadinho esse aí lá de Ribeirão Preto, hein, gente? Ai, tem hora que eu tenho que rir, viu? Mas ele sabe que eu tô chamando ele de safadinho, mas é no bom sentido, assim, brincando, tô levando tudo na esportiva, que ele tá percebendo que, na verdade, eu não tô dando um puxão de orelha daquele de valer, pra valer, não, né? É apenas uma brincadeirinha que a gente tá fazendo com ele aí. Mas que não é uma brincadeira que acaba se tornando séria. É, porque quem muito quer acaba não ficando com nada, viu? Então você tem que tomar cuidado pra não acabar dançando aí nessa história. Ih, rapaz, vamos embora? Vamos lá. Gente, olha, espero que tenham gostado do programa de hoje, mas a gente se encontra no próximo, com muito carinho, com muita alegria, tá? E fica aqui um beijo no seu coração, menina. Pra você, meu amigo, ó, aquele abraço. E tudo de bom. Obrigado, obrigado. Até lá, até o próximo encontro. Tchau, gente. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.